É no horário de 7 às 11. Pedimos também que tragam um documento de identificação como RG ou CPF. E os nomes que eu falar aqui, se a pessoa já tiver pego, né, seu cartão lá no, ali nos correios, ali com o nosso amigo Zé Hermina, você pode, claro, desconsiderar. Tá bom esse aviso. Então, a relação de cartão do Auxílio Brasil, que você tem que comparecer lá nos correios de segunda a sexta, de 7 às 11, levando seu documento pessoal como RG ou CPF para poder receber, são os seguintes nomes: Antônio da Silva, em Alecrim; Antônio da Silva, na Rua Projetada, Planalto São Raimundo; Adriano José de Souza Silva, Mato Seco; Antônio Alves da Silva, Pantanal; Antônio Feliciano Cardoso Filho, Mangabeira; Agnel Pedro Santos Silva, Mato Seco; Maria Dias do Nascimento, Remédios; Maria Luísa Júlio Dias, Flores; Maria dos R de Cavalho, Barra do Brejo; Maria da CC da Silva, Buriti de Dentro; Marcelina Damasceno Silva, Buriti dos Ferreiras; Mercedes Cavalho Cunha, Vila São Francisco; Manuel Souza da Silva, Cupim Preto; Maria do R.C. Santos, Planalto São Raimundo; Maria Lourdes Memória, Mato Seco; Marilene Pereira da Silva, Buriti do Ovo; Clarice Gomes de Cavalho, Morada Nova; Cícero Gomes Pereira, Rua São Pedro; José Afonso Silva Souza, Buriti dos Ferreiras; Joana L. de Souza, Pedrinhas; Letícia Araújo Cavalho, Boa Vista; Leonilson A. do Nascimento, São João; Diana Almeida da Silva, Buriti de Dentro; Kelciele Pereira Santos, Caraíbas; Samara Pereira da Silva, Buriti do Ovo; Luiz Gomes da Silva, Vila São Francisco; Francisco Chaga Silva, Passatempo; Silvestre Coelho da Silva, Melancias; Raimundo Nonato Pereira, Melancias; Nayara Ferreira da Silva, Morada Nova; Patrícia Maria S. Santos, Bonito; Ana Clara Silva Rezende, Tabuleiro. Essas pessoas devem comparecer até ali nos Correios de Boa Hora para pegar o seu cartão do Auxílio Brasil, levando seus documentos pessoais como RG ou CPF de segunda a sexta, de 7 às 11. Caso você já tenha pegado o seu cartão, você que ouviu o seu nome aqui e já tenha pego o seu cartão, por favor, desconsiderar este aviso, tá bom? Só fica valendo ainda para os que não pegaram ainda, tá? Ainda não saiu. Poeira da estrada, só resta saudade. Poeira da cidade é a poluição. Não se vê vaqueiros tocando boiada, trocar o cavalo pelo caminhão. E quando me bate a saudade do campo, pego a viola e canto a minha solidão. Não me resta muito aqui na cidade, e quando a tristeza pega de verdade, eu mato a saudade nas festas de peão. Estrada que era vermelha de terra, e o progresso trouxe o asfalto e cobriu. Estrada que hoje chama rodovia, estrada onde um dia o meu sonho seguiu. Estrada que antes era boiadeira, estrada de poeira, de sol, chuva e frio. Estrada ainda resta um pequeno pedaço, a poeira do laço que ainda não saiu. Vamos cantar uns modão agora, Pecóis? Vamos! Só se for agora, vamos lá! Ô, safoneiro, capricha no modão agora, menino, que eu sei que você entende. Saudade dela! eu já percebi que não adianta encher. Olha, 7 horas e 46 minutos. É a hora certa aí para você que está ligado juntinho com a gente. Você que sintoniza aqui na nossa programação. Olha, o novo calendário do Auxílio Brasil e o Vale Gás de agosto começou a ser pago no dia 9 de agosto, portanto, na terça-feira. Na terça-feira, as pessoas que têm a terminação do benefício, né, o beneficiário com NIS do final 1, recebeu no dia 9 de agosto. Os beneficiários com NIS de final 2, foi ontem, dia 10 de agosto. O beneficiário com NIS do final 3, o benefício é hoje, dia 11 de agosto. O beneficiário com NIS de final 4, o pagamento é amanhã, dia 12. O beneficiário com NIS de final 5, o pagamento é no dia 15, segunda-feira. O beneficiário com NIS de final 6, o pagamento é terça-feira, dia 16 de agosto. O beneficiário com NIS de final 7, o pagamento é quarta-feira, dia 17 de agosto. O beneficiário com NIS de final 8, o pagamento é dia 18 de agosto, quinta-feira. E o beneficiário com NIS de final 9, o pagamento é sexta-feira, dia 19 de agosto. E o beneficiário com NIS de final 0, o pagamento é na segunda-feira, dia 22 de agosto. Então tá aí a gente trazendo aqui, nesse exato momento, aqui o calendário, né, do novo Auxílio Brasil, o calendário do Auxílio Brasil e do Vale Gás, né? Mais uma vez, repetir aqui mais uma vez, né? Dia 9 de agosto foi pago já o beneficiário com NIS do final 1. Ontem, dia 10 de agosto, foi pago o beneficiário com NIS de final 2. Hoje, dia 11 de agosto, vai ser pago os beneficiários com NIS de final 3. Amanhã, dia 12 de agosto, vai ser pago os beneficiários com NIS de final 4. No dia 15 de agosto, portanto, na segunda-feira, vai ser pago os beneficiários com NIS de final 5. No dia 16 de agosto, na terça-feira, os beneficiários com NIS de final 6. No dia 17 de agosto, quarta-feira, beneficiário com NIS de final 7. No dia 18 de agosto, quinta-feira, beneficiário com NIS de final 8. E dia 19 de agosto, sexta-feira, beneficiário com NIS de final 9. Na segunda-feira, dia 22 de agosto, beneficiário com NIS com a terminação 0. Então tá aí, a gente trazendo aqui, claro, mais uma vez, as datas, né, do pagamento do Auxílio Brasil e do Vale Gás. Tá bom? A gente vai trazer aqui uma reportagem, vou ver se encontra aqui, do deputado federal André Janones. Falando aqui um pouco sobre o Auxílio Brasil. Já a gente está trazendo aqui para você que está ligado juntinho com a gente, aqui a fala do deputado federal André Janones, falando aqui, claro, sobre o Auxílio Brasil. A gente também vai trazer aqui os principais destaques, de acordo com o G1 Piauí. Homem morre atropelado em queimadas em Canto do Buriti. Professoras denunciam ter sido agredidas pelo prefeito de Teresina e major da PM durante protesto. Prefeitura nega. Duas mulheres de 86 e outra de 92 anos morreram vítimas da Covid-19 na capital teresina. TCU divulga lista de 203 políticos piauienses com contas julgadas irregulares. Piauí reduz tempo de abertura de empresa, mas ainda é um dos mais demorados do país. Dia do estudante. Hoje, só lembrando que hoje é dia do estudante, viu? Acabei esquecendo aqui de parabenizar todos os estudantes da nossa Boa Hora, do nosso Piauí, do nosso Brasil, por esta data tão importante, né? Que é a data hoje do dia do estudante. Acabei, claro, esquecendo, mas a matéria aqui do G1 me fez lembrar. e dizer que, mais uma vez, perseverança, né, coragem, fé na caminhada, porque hoje em dia tem muitas facilidades, né, mas requer também força de vontade para os estudantes, né, do nosso município, do nosso estado e do nosso Brasil. Então, parabéns mais uma vez aí pelo dia do estudante é hoje. Suspeito de assalto fica gravemente ferido após ser atropelado, baleado e espancado em Teresina. Criminosos se passam por paciente e assaltam funcionários dentro de UBS na zona norte de Teresina. Rapaz, na zona norte, rapaz, aí tá a violência está grande. Morte, vixe Maria, morte de centenas de aves no Piauí pode ter relação com a febre do Nilo. Explica especialista. Vixe Maria, será? Legião, o que, é que tem mais aqui? Mãe da governadora Regina Souza morre aos 96 anos. Governo decreta luta oficial de 3 dias. 29 municípios do Piauí iniciam vacinação contra a Covid-19 de crianças de 3 e 4 anos. Saúde estuda plano de ação para conter disseminação da varíola dos macacos no Piauí. Rapaz, a situação tá séria, hein? Doméstica morta após ser baleada durante discussão em família, velada e sepultada em Teresina. Famílias protestam após terem casas de tapa destruídas durante desocupação na capital. Então tá aí para você que tá ligado juntinho com a gente. Rapaz, e já a gente traz essa matéria em relação aqui a essa questão da disseminação da varíola dos macacos. Me parece que teve já um caso em Barras, confirmado em Barras, né? Rapaz, a situação já está na hora do governo do estado, com as prefeituras, Secretaria Municipal de Saúde já se adequar, né? Já tem um plano aí, principalmente de informações para a população em relação a essa nova variante aí, essa nova doença, né, que anda no mundo aí, a tal de varíola dos macacos, e que é muito parecido com a catapora, né? Então, se você vê alguém com catapora, ela já é suspeita da varíola do macaco, mesmo que não seja, né? Mas se torna suspeito já. Então, pessoal, 7 horas e 54 minutos. Mandar aqui um alô aqui pro nosso amigo Valdemar Gino, lá nos Morros 2, e a dona Fátima. Um bom dia também para o seu Pedro Messias, aí nos Morros 2. E um bom dia também para o seu Zé Pedro e toda a família na escuta do programa. Um bom dia para o seu Pedro Messias e toda a família, aí nos Morros 2. E um bom dia aí para o seu Zé Negra, rapaz, aí, e a dona Raimunda aí no Buriti dos Ferreiras. É os Ferreiras dos Negros chamado, né? Um bom dia também para a Rosimar no Buriti dos Ferreiras, na escuta do programa. O nosso amigo Luiz Jaquina, aí no Buriti dos Ferreiras e toda a família. Zeca Jaquina e toda a família na escuta, o Chico Manel e toda a família na escuta do programa, o Mundinho e toda a família, o Novinho, a Núbia e toda a família na escuta do programa, o seu Luiz Petunilha e toda a família também na escuta do programa, a nossa amiga Maria da Conceição aí no Buriti do Ferreira, juntamente com toda a família na escuta do programa, a dona Maria Manso também na escuta do programa, juntamente com toda a família, o seu Del Clécio e toda a família também na escuta do programa, e seu Leônidas, também o nosso muito bom dia a toda a galera aí do Buriti dos Ferreiras, e também a galera dos Morros 2, dos Morros 1, né? Um alô aí para o Antônio Matias, o Chico Matias, o William, bom dia também para o Cordeiro e toda a família, o seu Pedro Doc e toda a família, a dona Maria Benedita e toda a família, todos que estão na escuta aí do programa, o nosso muito bom dia. Um bom dia também para o tio Luigino e a tia Bio na escuta do programa, juntamente com toda a família. O tio Pedro Gino e toda a família. O Maurício Gino e toda a família. O Edmilson Gino e toda a família. A dona Maria Coco, seu senhota e toda a família. O seu Raimundo Rosa e toda a família. Um bom dia também para o Gil e para a nossa amiga Mazé e toda a família. A dona Jacinda e toda a família. A Nacil e o Sugino, a Macilda, o Laílson e a Filomena, todos aí do Parque Três Irmãos, o nosso muito bom dia. A Fátima Lopes e toda a família, o nosso muito bom dia. A Biana e toda a família, o nosso muito bom dia. O seu Chico Senhorinha e toda a família na escuta do programa. O seu Vão Júlia, lá no Olho d'Água, também na escuta do programa Notícias da Manhã. o Lucide, aí na sua, no seu comércio, o nosso muito bom dia. O seu Chico Nogueira e toda a família, o nosso muito bom dia. Um bom dia também para o Manel Neuza e toda a família na escuta do programa. Edmilson Neuza aí no Clube Bar Faveirão, também na escuta do programa. Seu Zé Senhor e toda a família na escuta. Carlos do Maico e toda a família também na escuta do programa Notícias da Manhã. Um bom dia também para o Franoel e para o Lucélio e a Lucandra e a Dona Maria da Conceição Lopes. E um bom dia também para a Sandra e toda a família. Um bom dia também para o nosso amigo Kena e para a nossa amiga Marinete. E um bom dia também para o professor João Lopes e toda a família. E um bom dia também aí para o Maciel Motopeças. Nosso muito bom dia para ele. Um bom dia também para o nosso amigo Nestor e toda a família na escuta do programa. O Dica e toda a família na escuta do programa. Antônio Celino na escuta. O nosso amigo Zé Moraes e toda a família. O nosso amigo Valdemir aí no bar Encontro dos Amigos. Um bom dia também para o Valci e a Dona Honorinda na escuta do programa. E um bom dia também para a nossa amiga Terezinha e o Domingos aí no Clube e Bar Tropical também na escuta do programa. E um bom dia também para o seu Zé Messias Jorge na escuta do programa juntamente com toda a família. Bom dia também para o vereador Epitácio também na escuta do programa Notícias da Manhã. E um bom dia também para o seu Antônio Ciliro e a dona Almira Alice na escuta do programa e toda a família. E um bom dia também para a dona Maria da Cruz e seu Luba na escuta do programa Notícias da Manhã. Fala aí, nossa amiga Terezinha e o Domingos estão convidando, né, para toda a galera forrozeira para esse dia 20 de agosto. Tem banda Pegada Musical e Franklin dos Teclados no dia 20 de agosto, sábado, deste sábado agora, há 8 dias. Pela parte da manhã, vamos ter torneio de baladeira lá no São João, ali no Bar e Clube Tropical. Um bom dia também para a nossa amiga Sila e toda a família, a dona Eva e seu Raimundo Luiz, a nossa amiga Neta e toda a família, o Sandro e toda a família, o Zé Mina e toda a família, o Zé Filho e sua mãe. Um bom dia também para a Das Dores e seu Pedro Carrasco. Um bom dia também aí para a nossa amiga Rosinha. Um bom dia também para o seu Pedro Ayá. Um bom dia também para o seu Zé Ricardino e toda a família, ao nosso amigo Cláudio e toda a família. Bom dia para o seu Raimundo Viúva, também na escuta do programa Notícias da Manhã. O Gesso, o Gordo, a dona Lúdia, o Chiquinho. Bom dia também para o Hilde e a dona Maria na escuta do programa. Bom dia também para o Pablício e a Anne aí na Panisex Lingerie. Um bom dia também para o nosso amigo João Eudes aí na Metalúrgica. Um bom dia também para toda a família do seu Osmar Lopes, também na escuta do programa Notícias da Manhã. E um bom dia também para o Tom de Osme e para o Xavier. Um bom dia também para o nosso amigo Domingo Celino. Um bom dia também para o Antônio José e a dona Remédios. A dona Ernestina e seu Vicente também na escuta do programa. Um bom dia também para o Natal e toda a família na escuta. Alô, meu Pantanal, bom dia a todos que estão na escuta do programa, o bairro São Raimundo também em peso, nos ouvindo, o Planalto São Raimundo. Um bom dia aí para a dona Maria Coelho, na escuta do programa Notícias da Manhã. Um bom dia também para a galera da Evandro Motopeças e um bom dia também para o Haroldo, da Total Peças 2, na escuta do programa Notícias da Manhã. O nosso amigo Macedo e a nossa amiga Namélia, o nosso muito bom dia. E um bom dia também para o nosso amigo Zé Reis e a nossa amiga Socorro e toda a família na escuta do programa. E um bom dia também para a nossa amiga Raimunda, a dona Raimunda Alves, na escuta do programa. E um bom dia também para o Jonas Prata e toda a família na escuta do programa. E um bom dia também para a dona Rosário Fernandes e para a Anuxa, que está na escuta do programa. A Anuxa, que está de bebezinho novo, né? Tá de resguardo aí. É, meu amigo, um bom dia aí pra ela e seu bebê também, que está, claro, aí. É, rapaz, é bem grandão o menino, né? Forte, com saúde, né? Que bom. Um bom dia também pro Pirulito e toda a família. Um bom dia também pra Mara, maravilhosa, todos que estão na escuta do programa. E um bom dia também pra minha amiga Isabel, na Avenida Pedro Coelho, está na escuta do programa juntamente com toda a família. Um bom dia também pra dona Maria Luísa, na escuta do programa juntamente com toda a família. E um bom dia também pra a dona dos Santos, na escuta do programa. E um bom dia também pro seu Raimundo Zeca e toda a família na escuta do programa. Bom dia aqui para Dar Luz e toda a família ali na Rua São Pedro. E um bom dia também para a Dona das Neves e o Toninho aí na Rua São Pedro. A Quinha e o Galera também na Rua São Pedro. A Natiele e o Domingos também na escuta do programa. O Chibio e a Dona Nida também na escuta do programa. E um bom dia também para o seu Aldilon e a Dona Celete também na escuta do programa. E mandar aqui um bom dia também para o nosso amigo Raimundo Rezende na escuta do programa. E um bom dia também para a nossa amiga Antônia do Arthur, na escuta do programa. E um bom dia também para o Neném e para a Jordânia aí no restaurante Boa Hora, tá bom? Pessoal, vamos trazer aqui a reportagem do... A reportagem aqui do deputado federal André Janones, falando aqui sobre o Auxílio Brasil, tá bom? 8 horas e 1 minutos. Põe na tela, põe no brilho o que o deputado Janones fala. Que recebeu o auxílio emergencial em algum momento, as mães solos, né, conhecidas aí como mães solteiras, você que está no Cade Único, beneficiário do BPC, muita atenção para essa live, para essa grave denúncia. Eu sou o deputado federal André Janones, hoje é 10 de agosto, eu falo ao vivo para todo o Brasil e eu peço que vocês prestem bem atenção nas minhas palavras e nos ajudem a denunciar e tentar mudar essa situação. O que que acontece? Ontem começou a ser pago o Auxílio Brasil no valor de R$600. Eu estou aqui com a lei nas mãos, tá? E eu acho importante frisar que eu esperei esse momento para eu não ser acusado de estar mentindo, de estar divulgando informações falsas. Então, atenção, é oficial. Eu estou aqui com a lei nas mãos, está aqui a lei nas minhas mãos, tá? Eu estou falando agora como deputado federal, com o documento nas mãos, como alguém que participou da criação do auxílio emergencial, que foi determinante, que foi um dos idealizadores, né, o grande defensor do auxílio emergencial no Brasil. É com essa autoridade que eu venho aqui denunciar para vocês que o auxílio emergencial acaba em dezembro. Presta atenção, eu estou falando agora oficialmente, né, eu primeiro tenho informações seguras de dentro do Palácio do Planalto que Bolsonaro acaba com auxílio para todos os brasileiros a partir de 1º de janeiro. E agora, aí aqui já não é mais informação, é oficial, com a lei nas mãos, vocês começaram a receber esse auxílio no dia de ontem, ele acaba em dezembro. A partir de 1º de janeiro, não tem mais nada. Se o governo federal agora começar a mentir, eu tive acesso, também, atenção, eu tive acesso com exclusividade ao programa de governo do presidente Bolsonaro, ele diz lá que uma das prioridades vai ser lutar para manter o auxílio em 600, e só, presta atenção, uma das prioridades, né, e ele nem garante que vai conseguir, ele só fala que vai lutar. Então é oficial a informação que eu estou passando para vocês. Repassem essa informação em todos os grupos que você faz parte. Replique esse vídeo no WhatsApp, nos grupos de compra e venda da sua cidade, nos grupos de notícia da sua cidade, né, em todas as redes sociais, porque é grave, a partir de janeiro nós não teremos mais auxílio no nosso país, tá? Ele agora vai vir com mentira, mas eu tô aqui com o documento nas mãos. Quando alguém fala para vocês os grupos, ah, Janones, mas o presidente falou que vai continuar, você fala mentira, porque o Janones mostrou os documentos, ele não vai continuar com o auxílio. Eu peço que você senta o dedo, compartilhe essa live para todo lado, ajuda a gente a replicar isso, a impedir que isso aconteça. Atenção, Cade Único, vocês que estão no Cade Único, mas não estão recebendo o auxílio. Bolsonaro também negou a nossa emenda, o nosso pedido oficial agora também, estou aqui com o documento nas mãos, ele negou o pedido para que vocês sejam incluídos como beneficiários do auxílio. Me ajudem a denunciar isso, porque a minha força vem da voz de vocês, vem da força de vocês. Ele chamou o Bolsa Família de Bolsa Farelo, né, falou que isso é uma migalha, que ele não quer isso, que ele não quer saber disso, falou que o povo está reclamando de barriga cheia, que se colocar esse auxílio na mão do povo, o povo não vai querer trabalhar mais. Auxílio gás, auxílio caminhoneiro, auxílio táxi, também oficial, acaba dia 31 de dezembro. E por fim, mães solos, atenção, as mães solos desse país. Eu sou o relator do projeto que prevê o pagamento em dobro para as mães solos. Bolsonaro não acatou, atenção, olha a gravidade disso. O presidente da República não acatou o nosso pedido e até o momento aqui, vocês vão receber só uma cota. Ele não aceitou o pagamento da cota em dobro. Compartilhe, explode essa live pelo país todo, porque a gente não, a gente precisa mudar essa situação. Eu estou aqui como deputado federal, é a minha missão, é a minha função, lutar por vocês até o final, e eu vou fazer isso. Então, senta o dedo, compartilha essa live, explode, vamos mostrar a nossa força, porque dá para reverter, gente. Se a gente vier junto, de mãos dadas, se a gente mostrar a nossa força, se a gente fizer isso aqui explodir para o país inteiro essa denúncia, a gente muda essa situação. Repetindo, Bolsonaro negou a inclusão de todos os inscritos no Cade Único, negou o auxílio em dobro para mãe solo e agora oficialmente ele acaba com o auxílio dia 31 de dezembro. Bora para cima mudar aí. Seu app de vídeos curtos. Seu app de vídeos. Olha, então tá aí, pessoal. Realmente o que o deputado André Janones está falando aí é para as pessoas ficarem atentas, porque tem muita gente comprando isso ou aquilo, né? Muita gente aí, às vezes, comprando celular, comprando coisas, contando com esse dinheiro do Auxílio Brasil. E, na verdade, tem que ser usado para a alimentação da pessoa, né? E não fazer essas contas, né? Essas contas brabas e tudo para pagar depois, não. Porque, até segundo aqui o deputado André Janones, que só vai até em dezembro. E aí ele vai, tipo, ele, o presidente, né? Caso ninguém sabe quem é que ganha a eleição, se é o presidente Bolsonaro, ou é o Lula, ou é o Ciro, ou é outro candidato. Mas, por enquanto, os bem mais colocados na pesquisa é o Lula e o Bolsonaro. E o Bolsonaro diz que vai tentar manter, né? Então, quando a pessoa diz que vai tentar manter, não é certeza, né? Até o deputado, na fala aí do deputado André Janones, deu claro para entender aí, tá bom? Olha, prefeito Francieldo paga bônus férias 2022 para servidores da educação. O valor é 45% do salário dos servidores e soma um montante de quase R$ 250 mil injetados na economia do município. A Prefeitura de Boa Hora realizou nesta quarta-feira 10 o pagamento do abono férias para os servidores da rede municipal de educação. O valor é de 45% do salário dos servidores e soma um montante de quase R$ 250 mil injetados na economia do município. O pagamento do abono aos servidores reforça o compromisso da gestão e deixa cada dia mais longe o pesadelo de quem já sofreu com pelo menos 4 meses e sem salário. Então tá aí, né? A Prefeitura Municipal de Bora, também olhando, né, para esse lado positivo da economia. É só voltando aqui um pouco aqui a questão do Auxílio Brasil. O que o presidente Bolsonaro está fazendo, dando o Auxílio Brasil de 400 e agora pulou para 600, é bom? É bom, é maravilhoso, é ótimo. Entendeu? Mas todos nós sabemos também que está perto da eleição, né? Está muito perto, só falta 52 dias para a hora da verdade. Entendeu? Aí, quando passar, meu amigo, ninguém sabe como é que vai ficar, não, né? Bom seria que isso tivesse acontecido logo no começo do ano. Mas dizer uma coisa, que o prefeito Francieldo, né, está pagando aí a bônus férias 2022 para os servidores da educação, segundo aqui a matéria do Rapadura News, são quase R$ 250, né, o montante, é injetado aqui na economia do município. Ou seja, é o dinheiro circulando, né? O dinheiro circulando aqui dentro do nosso município. O prefeito preocupado aí com a situação dos servidores e sempre tentando manter em dias. E agora, claro, pagando já o abono férias 2022. Então, parabéns aí à Prefeitura Municipal de Boa, o prefeito Francieldo, a primeira-dama Jefferson, o vice Chiquinho Senador, a Secretaria de Administração, por olhar por bons olhos esta causa, né? E principalmente no que se refere à economia do município. Que embora que eu não seja funcionário, né, público, não seja funcionário do município, mas se eu tenho uma venda de cheiro verde, de tijolo, de rapadura, eu tenho uma venda de gêneros alimentícios, eu tenho um pequeno comércio, eu tenho uma pequena loja, eu tenho uma pequena venda, ali o professor vai comprar na minha mão, o vigia vai comprar na minha mão, a que trabalha no colégio como serviços gerais, que faz a limpeza, a merenda, ela vai comprar na minha mão, o motorista do ônibus vai comprar na minha mão, o que trabalha lá na área da saúde vai comprar na minha mão, ou seja, o prefeito pode não estar me ajudando diretamente, mas se eu tenho uma venda de alguma coisa, vendo algo, e o prefeito está mantendo o pagamento do funcionário público em dia, né? Principalmente agora no que se tratando do abono férias 2022, que ele fez o pagamento ontem, isso acaba me beneficiando mesmo de forma indiretamente. E até melhor porque além de me beneficiar, sem estar me beneficiando individualmente, mas ele está beneficiando coletivamente. Então, parabéns aí mais uma vez à gestão do prefeito Francedo por olhar com bons olhos essa questão aí do pagamento do abono férias, que foi pago ontem, no dia 10 de agosto, um montante aí de quase 250 mil reais injetados aqui dentro do nosso município. Ou seja, a pessoa que vende o café vai vender mais café, quem vende o açúcar vai vender mais açúcar, quem vende a carne vai vender mais carne, quem vende a rapadura vai vender mais rapadura, quem vende o feijão vai vender mais feijão. É o dinheiro circulando dentro do nosso município e o prefeito tendo essa visão, a gente tem, claro, que parabenizar. Dizer que o prefeito Francedo tem esse olhar, né, voltado para a questão aí do pagamento do abono férias. Dizer também que o presidente Bolsonaro está aí com o pagamento do Auxílio Brasil em R$600, mesmo que vá só até dezembro, mas isso é benéfico, né, para o povo. Então, só o comércio do nosso município é que ganha com isso. Mas cabe cada um de nós, com esse olhar voltado, né, da Prefeitura Municipal de Bora, do prefeito Francedo, em estar pagando funcionário público em dias, e claro, como ele fez ontem, pagando o abono férias, cabe também as pessoas também olhar com bons olhos para o comércio local. Entendeu? Porque eu não posso receber o meu Auxílio Brasil e fazer compra lá em outra cidade. Eu não posso receber o meu pagamento, né? Eu sou funcionário público, a prefeitura paga aí o abono férias, aí eu vou comprar lá no comércio, lá no Comercial Carvalho em Barras, lá em Campo Maior, no Comercial Carvalho, ou em outro comércio, lá em Piripiri. A gente pede às pessoas que, tanto funcionário público, que a prefeitura está sempre tentando pagar direitinho, como as pessoas que recebem Auxílio Brasil, como as pessoas que são aposentados, né? A gente assim pede com esse olhar, com esse coração voltado para o comércio da nossa cidade. Porque às vezes a pessoa compra a metade do mês, quando tem dinheiro, lá na outra cidade. Aí quando chega no finalzinho do mês, que está quase sem dinheiro, que não tem dinheiro para nada, aí ele vai comprar fiado no comércio do município. Também não faça isso também, né? Porque ao invés de você estar ajudando o comércio, você está colocando para baixo. Porque você compra fiado, aí você passa 2 ou 3 meses para pagar. Quando vai pagar, se você fez uma compra de R$400, aí quando você vai pagar, você só dá 200. Ou seja, você passou 2 meses para poder pagar, e quando vai pagar, só dá a metade. E além de pagar só a metade, ainda quer tirar R$500 de coisa. Ao invés de você ficar devendo só 200, você vai ficar devendo agora 700. E aí como é que o comércio funciona, né? O que adianta a prefeitura pagar em dias um funcionário público, pagar o abono férias? O que adianta o governo federal estar injetando o Auxílio Brasil, dando um pouquinho a mais, né, agora durante esses 4 meses, se também as pessoas não têm esse olhar voltado para a economia do município? Pessoal, vamos sempre olhar para o nosso município, para o nosso comércio. Eu acho tão bonito quando eu vejo um comércio aqui da Bora lotado de pessoas comprando seus gêneros alimentícios, seu café, seu açúcar, o seu feijão, seu leite, seu macarrão, a sua carne, o seu frango, o seu peixe. É tão bonito. Porque às vezes você vai lá para o comércio lá na cidade de Barras, em Piripiri, em Campo Maior ou em outro lugar, você pensa que é mais barato, mas se torna mais caro. Porque a diferença de lá, daqui para lá, só é de 20 centavos em cada produto. E aí você tem que gastar com carro, né, com combustível, para botar no seu carro ou na sua moto. Se você não ir de carro e nem de moto, mas você tem que pagar a passagem, você tem que merendar alguma coisa, lanchar alguma coisa lá na cidade, você tem que almoçar, e aí no final das contas, aqueles 70, 80 reais que você iria economizar, você acabou gastando ao decorrer da viagem. Então, vamos olhar com bons olhos para o comércio do nosso município. A prefeitura, o prefeito Francisco está fazendo a parte dele em pagar em dias um funcionário público, de estar pagando o abono férias. O governo federal está injetando agora esse dinheiro do Auxílio Brasil com aumento agora, né? os aposentados recebendo aí todos os meses também, que é um dinheiro que não falta de jeito nenhum. Então, a toda essa categoria, vamos olhar com bons olhos para o comércio do seu Manuel Neto, o comércio da dona Mudica, o comércio do nosso amigo Raimundo Dete, o comércio do nosso amigo PC, o comércio do nosso amigo João Nelzinho, o comércio do Antônio do Roncoeiro, do João Coelho Filho, o comércio do nosso amigo Zé Geraldo, o comércio do nosso amigo Tuta, o comércio do compadre Zuca, o comércio da Corra lá do Mato Seco, filho do Pedro Bagina, o comércio do Zoba lá da Barra do Brejo, o comércio do nosso amigo compadre Zuca lá no Pantanal, o comércio de tantos e outros, o comércio do nosso amigo Luiz Carimbó, ali do Mercadinho Planalto, o comércio do nosso amigo Zé Carlos, o comércio de tantos e tantos outros amigos. É importante que a gente tenha esse olhar voltado para dentro do comércio, para dentro da economia do nosso município. Então, parabéns aqui mais uma vez ao prefeito Francieu, da primeira-dama Jeffersoni, ao Chiquinho Senador, por estar olhando com bons olhos para o nosso servidor público, mas também por estar olhando com bons olhos para a economia do nosso município, injetando mais dinheiro, mesmo na forma aí do pagamento do abono férias, e estar sempre mantendo o funcionário público em dia. Porque isso, mesmo que eu não ganhe com isso, mas se eu tiver algum tipo de venda, se eu vender alguma coisa, eu acabo ganhando. Porque o professor, o vigia, a zeladora, o motorista, todo mundo vai acabar comprando na minha mão. Se não comprar um ou dois, mas tem um acolá que vai comprar, porque ele está tendo o dinheiro na mão. Ele está tendo como fazer essa compra. Então é importante que as pessoas também tenham esse olhar voltado para a economia do nosso município. Então parabéns aí mais uma vez ao prefeito Francieldo, ao vice Chiquinho Senador, à primeira-dama Jeffersoni, à Secretaria Municipal de Administração, por estar com esse olhar voltado e pagando aí o abono férias 2022. São quase 250 mil reais injetados aqui na economia do nosso município. E também ao governo federal, também por estar olhando com bons olhos, durante, nem que seja durante esses 4 meses, né? Mas está fazendo. O que é, a gente tem que reconhecer. Não tem que só que meter a língua e só criticar, não, né? E cabe cada um de nós olhar com coração, olhar com amor para o comércio do nosso município. Eu fico tão feliz quando eu vejo um aposentado, 2 ou 3, no comércio, fazendo alguma compra, né? Aqui do nosso município, a gente fica feliz demais, porque é sinal que o dinheiro está sendo injetado, está sendo deixado ali dentro daquele comércio. Então, parabéns aí a todos que estão empenhados em sempre com esse olhar voltado para a economia do nosso município. A todos um abraço, tenham todos uma ótima quinta-feira e um bom 11 de agosto. Tchau, tchau, bom dia a todos. Cara, eu só fico de zoeira, a dor não passa, a paixão não sara. Meu Deus, se tiver um jeito, muda o defeito que me magoa. Me traga ela de volta ou então me arranje outra pessoa. Meu Deus, o que estou passando, posso dizer, nem cachorro passa. Eu sou tão ligado nela que outra mulher pra mim não tem graça. Meu Deus, estou pedindo alguém, mas posso cair em contradição. Alimenta-se em graça e oração. Começa agora um programa da Igreja Católica, Diocese de Campo Maior. Um momento de louvor a Deus e de reflexão no início do seu dia. Somos povo de Deus caminhando. Está no ar o programa Somos Todos Irmãos, com Dom Francisco de Assis. Somos todos romeiros do céu. Bom dia, meu irmão. Bom dia, minha irmã. Hoje é quinta-feira. Hoje é dia 11 de agosto. Um dia especial para a tradição franciscana. Hoje é dia de Santa Clara. Vamos encontrar Santa Clara na história, no ano 1194 até o ano 1253. Santa Clara foi a primeira mulher que se entusiasmou pelo ideal de São Francisco de Assis, com quem sempre esteve em profundo relacionamento espiritual. Tinha então 18 anos. Posso dizer que a sua vida religiosa, desde quando fugiu de casa, seguida 15 dias depois pela irmã Santa Inês de Assis, foi um esforço contínuo para atingir a total e perfeita pobreza. Fundou com São Francisco a segunda ordem franciscana que lhe traz o nome de Clarissas, na qual entraram também a mãe dela. Hortolana é o nome da sua mãe, e também uma outra irmã chamada Beatriz. Então aqui há um fato curioso. A mãe de Santa Clara, Hortolana, a sua irmã Beatriz e também a outra irmã Inês, Santa Inês de Assis, todas se tornaram religiosas. Santa Clara passou a segunda metade da vida quase sempre acamada, mas participando com frequência dos ofícios divinos. Com a Eucaristia nas mãos, salvou o convento de um ataque dos sarracenos em 1240. E Santa Clara morreu na igrejinha de São Damião no dia 11 de agosto. Por isso, hoje, quinta-feira, dia 11 de agosto, celebramos a memória de Santa Clara, a dama da pobreza, no seguimento de São Francisco de Assis. Por isso, rezemos. Ó Deus, que na vossa misericórdia atraíste Santa Clara ao amor da pobreza, concedei por sua intercessão que, seguindo Cristo com o coração de pobre, vos contemplemos um dia em vosso reino. Santa Clara, rogai por nós. Bom dia, meus irmãos, bom dia, minhas irmãs. Programa Somos Todos Irmãos, neste dia bonito, neste dia feliz, como disse, para a tradição franciscana. Hoje a igreja e todos os devotos celebram Santa Clara de Assis. Vamos continuar com a nossa catequese com Santo Afonso Maria de Ligório. Nós estamos com o livro A Prática do Amor a Jesus Cristo, na sua 20ª edição, um livro da editora Santuário. Você pode adquiri-lo nas livrarias católicas e também na nossa livraria diocesana, Padre João Ciron. Vamos meditar com Santo Afonso. Quanto devemos amar a Jesus Cristo. E de fato, Santa Clara é modelo daquela que soube amar a Jesus Cristo sobre todas as coisas. Jesus Cristo, sendo Deus, merece todo o nosso amor. Ele nos amou de tal modo que nos colocou, por assim dizer, na necessidade de amá-lo, ao menos por gratidão, por tudo que fez e padeceu por nós. Muito nos amou para muito ser amado por nós. É isso que Moisés declarava a seu povo. E agora, ó Israel, o que te pede o Senhor, senão que temas o Senhor Deus e o ames? Por isso, o primeiro mandamento que nos deu foi este: amarás o teu Senhor, teu Deus, com todo o teu coração. Disse São Paulo apóstolo: o amor é o pleno cumprimento da lei. O cumprimento da lei de Deus é o amor. Mas quem poderia deixar de amar um Deus crucificado que morre por nosso amor? Os espinhos, os pregos, a cruz, as chagas, o sangue de Cristo clamam por nosso amor. Querem que amemos aquele que muito nos amou. Um coração é pouco para amar um Deus que nos amou tanto, disse Santo Afonso, repito, um coração é pouco para amar um Deus que nos ama tanto. Para retribuir o amor de Jesus, seria preciso que um outro Deus morresse por seu amor. São Francisco de Sales assim dizia: por que não lançamos sobre Jesus crucificado para morrer na cruz com ele? Ele que desejou morrer por nós. E ainda São Paulo nos lembra que Jesus Cristo quis morrer por todos nós para que não vivamos mais para nós, mas somente para Deus. Ele morreu por todos, a fim de que os que vivem já não vivam para si, mas para aquele que por eles morreu. Então, meus irmãos e minhas irmãs, ficou tão claro que esta espiritualidade, como disse Santo Afonso, quanto devemos amar a Jesus Cristo, está plenamente contemplada na vida de Santa Clara de Assis. Sem dúvida nenhuma, ela entendeu que o amor é o pleno cumprimento da lei. Por isso, o cumprimento da lei de Deus é o amor. Ele, Cristo, morreu por todos. E Santa Clara viveu assim, escute bem, a fim de que os que vivem já não vivam para si, mas para aquele que por eles morreu. Meditações de Santo Afonso Maria de Ligório no seu livro A Prática do Amor a Jesus Cristo, que você pode adquirir em todas as livrarias e também na nossa livraria diocesana, Padre João Cirão. Repito, A Prática do Amor a Jesus Cristo. Prepare agora o seu coração para a Palavra de Deus. Evangelho do Dia. Mateus capítulo 18, versículos 21 e seguintes. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Naquele tempo, Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes devo perdoar ao meu irmão se ele pecar contra mim? Até 7 vezes? E Jesus respondeu: já não te digo até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Porque o reino dos céus é como um rei que resolveu acertar as contas com seus empregados. Quando começou o acerto, trouxeram-lhe um que lhe devia uma enorme fortuna. Como o empregado não tivesse com que pagar, o patrão mandou que fosse vendido como escravo, junto com a mulher e os filhos e tudo o que possuía, para que pagasse a dívida. O empregado, porém, caiu aos pés do patrão e, prostrado, suplicava: dá-me um prazo e eu te pagarei. Diante disso, o patrão teve compaixão, soltou o empregado e perdoou-lhe a dívida. Ao sair dali, aquele empregado encontrou um dos seus companheiros que lhe devia apenas 100 moedas. Ele o agarrou e começou a sufocá-lo, dizendo: paga o que me deves. O companheiro, caindo aos seus pés, suplicava: dá-me um prazo e eu te pagarei. Mas o empregado não quis saber disso, saiu e mandou jogá-lo na prisão até que pagasse tudo o que devia. Vendo o que havia acontecido, os outros empregados ficaram muito tristes. Procuraram o patrão e lhe contaram tudo. Então o patrão mandou chamá-lo e disse: empregado perverso, eu te perdoei toda a tua dívida porque tu me suplicaste. Não devias tu também ter compaixão do teu companheiro como eu tive compaixão de ti? O patrão indignou-se e mandou então entregar aquele empregado aos torturadores até que pagasse a sua dívida. É assim que meu Pai que está nos céus fará convosco, se cada um não perdoar de coração o seu irmão. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, o que vos dizer agora? Eu vos digo o seguinte: esta parábola é um drama sempre presente, sempre atual. Quem faz gastos absurdos obtém indulto complexo. Engana depois um colega que lhe deve uma ninharia. Este problema não é só econômico, mas de relações humanas. Quem está nas alturas e viola atrevidamente altas leis superiores, faz depois um escarcéu por leves inobservâncias dos subalternos. Um cônjuge trai gravemente, o outro chega às vezes a matá-lo por uma bagatela engrossada pelo ciúme. Mas, por graça de Deus, com o Senhor não se brinca. Bom, até o ponto de carregar e expiar nossas faltas, como disse Santo Afonso na primeira parte, né? Deus nos amou primeiro e por nós sofreu na cruz, nos perdoando. Deus não tolera a exploração de quem, grave pecador, oprime os outros por coisas sem importância. A sentença é clara: uma só salvação. Perdoar de coração o próprio irmão que pecou contra nós. Se aprendêssemos a dizer conscientemente, perdoai-nos assim como nós perdoamos, como rezamos diariamente no Pai Nosso, Deus nos perdoa sem limitações, sem cálculos. Nós também devemos perdoar fraternalmente. Por isso que a Eucaristia quer o perdão recíproco, a paz dada de coração. Programa Somos Todos Irmãos, dia 11 de agosto, dia bonito, dia feliz. Hoje é dia de Santa Clara de Assis. Santa Clara, rogai por nós. Peçamos hoje a bênção da água. A nossa proteção está no nome do Senhor que fez o céu e a terra. Ouvi, Senhor, a nossa oração, chegue até vós o nosso clamor. Senhor nosso Deus, derramai a graça da vossa bênção sobre a água que vossos filhos e filhas vos apresentam agora, a fim de que, servindo a vossa vontade por intercessão de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, esta água abençoada seja um sinal da vida que recebemos em nosso batismo. Fazei com que todos os que dela tomarem ou por ela forem aspergidos obtenham a saúde e a purificação. Seja também motivo de alegria e confiança para as mães que esperam o nascimento dos seus filhos. Que elas alcancem a graça de levá-los sãos e salvos às águas do Santo Batismo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom dia, meu irmão. Bom dia, minha irmã. Fique com Deus, fique na paz. Até amanhã, se Deus quiser. Você ouviu o programa Somos Todos Irmãos, com Dom Francisco de Assis, bispo da Diocese de... A melhor internet 100% fibra já está confirmada. Dinei Infor e Componet Telecom. Com suporte e atendimento perto de você. Agora com escritório no centro de Boa Hora da Praça Matriz, em frente à Rádio Verdes Canas. Para melhor lhe atender, com solicitação de Wi-Fi, dúvidas e pagamentos. Aproveite nossa promoção com instalação grátis e os melhores planos. Faça-nos uma visita ou ligue 981652802 ou 981384713. Boqueirão e Boa Hora. Dinei Infor e Componet Telecom. Mais qualidade e mais velocidade. 104,9. Verdes Cana FM. Verdes Cana FM. 8:33. Neste mês de agosto, a Valdiótica tem o gosto de presentear com os melhores presentes a pessoa mais especial que há, você, papai. Na compra de seu óculos de grau, você terá 10% de desconto e ainda dividimos em até 10 vezes no cartão. Ao final do mês, você, papai, estará concorrendo a um lindo kit que contém um relógio, um óculos esporte e uma caneca personalizada. Na compra com entrada ou no pagamento de sua prestação, você já concorre. Não fique de fora. Valdiótica, olhando sempre com bons olhos.